Chuchu Melão, eu quero brincar com você no sambão. Chuchu Melão, eu quero brincar com você no sambão. Essa menina é uma beleza, ela é passista da estação primeira. Quando ela samba remexendo as cadeiras, deixa a moçada toda, toda de bobeira. Eu não me importo, acho até sensacional. A escola me pertence, amigo, não leve a mal. Chuchu Melão, eu quero brincar com você no sambão. Chuchu Melão, eu quero brincar com você no sambão. Essa menina é uma beleza, ela é fascista da estação primeira. Quando ela samba remexendo as cadeiras, deixa a moçada toda, toda de bobeira. Eu não me importo, acho até sensacional. A escova me pertence, amigo, não leve a mal. Chuchu Melão. Mas como a mim pertence, amigo, não leve a mão. Chuchu Melão.